Estou na linha agora com a Jurema Fernandes, ela que é diretora administrativa do Parque das Aves aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Jurema, tudo bem? Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes. Vamos falar aí sobre novidades que o Parque das Aves está trazendo à população aqui da região de fronteira, inclusive um reposicionamento aí da marca para fortalecer o trabalho de preservação ambiental? Exatamente, Juliana. Estamos há 2 anos já trabalhando nessa escola exclusiva, Estamos com algumas dificuldades, Jurema, estamos com algumas dificuldades na comunicação. O áudio acabou chegando cortado aqui para a gente, mas vamos tentar novamente, senão vamos refazer a ligação. Enfim, vamos tentar novamente. Vamos lá, Jurema, então. É um posicionamento aí que o Parque das Aves está adotando para a questão, né, da Mata Atlântica, enfim. Explica para a gente um pouquinho disso. Exatamente. Nós estamos já há 2 anos trabalhando com foco exclusivo na conservação das aves da Mata Atlântica. E aí nós chegamos no momento de comunicar isso de uma forma mais assertiva, fazer com que, né, que as nossas peças, a nossa comunicação, a nossa trilha, né, falasse sobre isso com os nossos visitantes. É impressionante como mudou da água para o vinho aqui a comunicação, viu, Jurema? Agora está tranquilíssimo, chegando limpo aqui o seu sinal para os nossos ouvintes. Quem vai ao Parque das Aves, o que é que pode notar até de diferença com relação às visitas na trilha? Tem mais sinais informativos? O que é que vocês estão trabalhando aí para que as pessoas se sensibilizem justamente com relação a essa missão? Exatamente. Nós mudamos praticamente tudo, né? Então, a nossa comunicação externa, para quem pode verificar nas cidades, as peças, outdoors e tudo isso, demonstrando a conexão das pessoas, né, com a Mata Atlântica em si, com essa experiência. E no decorrer da trilha, toda a nossa comunicação foi trabalhada para contar essa história, um storytelling sobre a conservação das aves da Mata Atlântica e o que nós podemos fazer para contribuir. Para quem é aqui de Foz do Iguaçu, continua aquela política até de descontos, né? Acesso mais barato ao Parque das Aves? Com certeza, continua sim, continua o preço, né, de R$10, o valor de R$10. Nós queremos cada vez mais que a comunidade venha visitar, que o morador de Foz do Iguaçu e região venha conhecer. Nós queremos que a comunidade sinta que o parque é de Foz, é da nossa comunidade, se aproprie disso. E além da visita tradicional, vocês estão investindo também em outros tipos de visitas. São várias modalidades hoje disponíveis no Parque das Aves? Isso, nós temos o backstage, né, que é uma visita mais de bastidores, onde você tem um contato ainda mais próximo com os animais, uma experiência mais próxima com os animais, grupos menores, e a experiência do forte, que é um trabalho que nós fazemos com a comunidade indígena, né, nas noites de terça e quinta-feira. E existe a possibilidade também de visitas educativas, grupos de escolas, vocês atendem esse público também? Totalmente, nós temos um programa dentro do nosso departamento de educação ambiental, onde nós atendemos gratuitamente todas as escolas públicas de Foz do Iguaçu, né, e também da região. Portanto, né, opções aí para conhecer o Parque das Aves, atrativo aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Eu vi que vocês fizeram ali várias ações, né, comemorativas, pessoal com camiseta também alusiva à nova marca, enfim, uma valorização do Parque das Aves e também do turismo de Foz do Iguaçu, isso que vocês estão promovendo aí no atrativo de vocês? Exatamente, né? Junto com essa troca, com essa mudança na nossa comunicação, nós fizemos questão também ter os colaboradores, ter o evento que nós temos de lançamento, as pessoas devem literalmente vestir a camisa da causa, se envolver nesse trabalho, que é um benefício realmente para todos. Conversei aqui com a Jurema Fernandes, ela que é diretora administrativa do Parque das Aves aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Tivemos algumas dificuldades, né, na comunicação telefônica. Jurema, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado, bom dia.